Estavam todas juntas, 400 bruxas, à espera, à espera da lua cheia. Estavam todas juntas. Vem o chibo velho dançar no adro. Alguém morreu. Arlindo Coveiro, com a tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. A tua marreca, leva-me primeiro para a cova aberta. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava-me morada. Namorada, deixa-me o jazigo, quero campo a rasa. Arlindo, Arlindo, bailador das fadas, vai ao pé coxinho, cava namorada.